o orçamento que o senhor nos trouxe aqui e que nós aprovámos para este ano de 2016 e que também irá transmitir-se igualmente para 2017 em termos de investimentos, vai requerer um grande esforço financeiro por parte da Câmara Municipal. O senhor tem grandes objetivos e é ambicioso, eu sei que é, mas nós também somos. E eu sei que o senhor está preparado e está-se a preparar ainda mais para poder, com grandes projetos para o nível do hospital, poder ir buscar dinheiro nos fundos comunitários ao Portugal 2020. Eu espero bem que o senhor tenha sucesso para bem do nível do hospital, para que o nível do hospital continue numa mudança grande em termos futuros e em termos de desenvolvimento. E o desafio que eu lhe lanço aqui, senhor Presidente, é só um. O senhor ainda não contraiu um único empréstimo na vigência dos seus executivos. E o desafio que eu lanço aqui, senhor Presidente, é que para alavancar esses investimentos em termos da comparticipação do município para realizar, o senhor vai precisar de dinheiro. Isto que o senhor pode fazer, e o desafio que eu lanço é este, senhor Presidente, lance mão de um empréstimo de 2 ou 3 milhões, aquilo que for necessário.